Indo e Deus o lide, à França viaja inspirado Paris. 3 meses de espera injusta, burocratas conspiradores atrasaram minha partida. Liquidei meu apartamento pra sobreviver. A Madras cheguei no fim de novembro 2011, ano que dividiria minha existência. Abril marcou o fim das aulas. Enclausurado de uma torre, eu vi os templos de Chennai. 3 vezes como a Samuel me chamaste, na noite no quarto ao lado. Tua imagem abandonada encontrei, porque me excluis da tua vida. Teus irmãos europeus acrescentaste, já não sabem governar, perderam-se arrependido. A teus pés solucei, como pude discriminar-te pelas aparências. Madras, cheguei no fim de novembro 2001, ano que dividiria minha existência. Abril marcou o fim das aulas. Enclausurado de uma torre, eu vi os templos de Chennai. 3 vezes como a Samuel me chamaste, na noite no quarto ao lado. Tua imagem abandonada encontrei. Teu coração sangrento brilhava ante mim. Não és o homem branco aqui retratado. Respondeste com voz serena e clara. Não me julgues pela face, julga-me pelo coração. Comprovaste-te de teus irmãos europeus acrescentaste. Já não sabem governar, perderam-se. Arrependido a teus pés, como pude discriminar-te pelas aparências.